cheguei. Suave na pista, com pensamento bom e mais perto da conquista. Sonhei, planejei, dediquei, me arrisquei pra que o som saísse de qualidade pra vocês. Está aí, batendo forte e pesado na caixa de som, no celular e no rádio. Demorou? Não. Foi de coração? Sim. Aprendo com o tempo e tudo isso é bom pra mim. Tamo junto, moleque, na essência do black, na raiz do rap. Quem conhece nunca esquece. Rasguei todo o meu peito, expressei meu sentimento pra que o som saísse com acordes perfeitos. Sente o som, negou, sente o som, negou, sente o som, negou, a RE que chegou. Sente o som, negou, sente o som, negou, sente o som, negou, a RE que chegou. Ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude. E poesia, ritmo, atitude e poesia. Estilo cabuloso, poderoso, chefão. Beat estrondoso que mexe com calor de emoção. Buscando inspiração nas estrelas e na lua. Sinergia de ideia entre a minha e a sua. Mas sem perder o foco, pé firme no solo. Esse é meu propósito, com Deus tudo posso. Fui tipo ouro no fogo antes do brilho. Eu vim da lama, neguinho, continuar eu preciso. Desejo ardente, meta bem definida, clareza na mente, entusiasmo com a vida. Me envolvido em corpo e alma em cada instrumento. Foi tudo por paixão, nem tudo por dinheiro. Buscando sempre a conduta com você. Muito prazer em conhecer, sou Alexandre R.E. Rasguei todo meu peito, expressei meu sentimento pra que o som suasse com acordes perfeitos. Ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia, ritmo, atitude e poesia.